pedindo em nome de Jesus que esse filho vai alcançar muitas vidas. Então, coloca no coração para que isso aconteça. É mais uma conquista do povo de Deus, amém? Usar essa arte para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, amém? Glória a Deus! Amém. Vamos lá então? Está feliz com Jesus? Amém! Amém, Deus. Eu gostaria de abrir essa Bíblia. Nós temos aí, né, o nosso material que ajuda a gente a fazer essas leituras aí. Tem as peças, todos os DVDs, tem um livro com a minha história, né? E camisa, tudo que você comprar, você está abençoando a obra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Jesus. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 8, do versículo 8, 18 a 21. Gênesis 8, versículo 18 a 21. Amém? Assim a palavra do Senhor, queridos. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Você pode ler comigo a partir de agora o que está escrito no 21? Leia alto, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Sim, Senhor, pediu o Adão agradável e disse a si mesmo: nunca mais vai mostrar a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Amém? Então você vê aqui o momento que Noé sai da arca, o Senhor fala para ele sair, está tudo pronto, está tudo preparado, e a Bíblia diz que ele prepara um altar, oferece uma adoração para o Senhor, um holocausto, um sacrifício, e a Bíblia diz que o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Amém? Agora, vamos ler um pouco mais para frente, Levíticos, capítulo 1, versículo 17. Um pouco mais à frente, encontre aí Levíticos 1, do versículo 16 a 17. É um livro onde Deus está dando algumas leis, ensinando algumas coisas, alguns princípios, da maneira como Ele gostaria que as coisas acontecessem. Então, Levíticos 1, 16 e 17 diz assim: olha, ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, o holocausto é isso, o Senhor ensinando o homem a pegar um animal, oferecer como um sacrifício, e aí esse holocausto seria queimado e subiria com uma aroma suave. Isso você encontra aqui no Velho Testamento. Jesus não havia morrido, não havia ressuscitado, o véu não havia se rasgado. Jesus, que é o sacrifício que foi feito pela nossa vida, amém, queridos? Então, antigamente, você que está aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar sobre o holocausto, antigamente era feito dessa maneira, onde o sacerdote levava e fazia como uma expiação pelos nossos pecados, ok? E aí vamos continuar então um pouquinho mais em Êxodo capítulo 30. Volte um pouquinho, Êxodo capítulo 30. Versículo 1 até o 9. Amém? Está escrito assim, querido: faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar, diz o que está escrito logo diante, todas as manhãs, amém? Quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Amém? Amém. Então nós encontramos aqui no Velho Testamento alguns mandamentos do Senhor. Peraí que é bom não abrir. Começa. Você encontra aqui as ordenanças do Senhor sobre como era feito o holocausto, como era feito o sacrifício. Em todo momento está sacrifício de aroma suave ao Senhor. Aroma suave está dizendo então que ele, pela manhã, quando ia cuidar daqueles acessórios, dos utensílios, ele faria um aroma, um incenso, sobe ao Senhor pela manhã, e ao entardecer está dizendo continuamente. Então eu entendo uma coisa quando eu começo a pesquisar, e se você ler, você vai encontrar vários momentos, várias partes onde Deus está dizendo: eu gosto do cheiro bom, eu gosto do incenso suave. Então eu entendo que uma das características de Deus é: Deus se relaciona com o homem através do cheiro. Deus estabelece relacionamento com o homem através do cheiro. A nossa adoração sobe como incenso suave nas narinas de Deus. Amém? Tanto que quando Jó adorava ao Senhor, a Bíblia diz, não é? Deus sentia o perfume da adoração, sentia o incenso suave que subia nas narinas de Deus. Abra a palavra aí em Salmo 141. Deus é bom, amém, queridos? Glória a Deus. Salmo 141 diz assim, olha. Esperar um pouquinho. Salmo 141, posso ler, amém? Diz assim, olha, Senhor, que o salmista está dizendo, fazendo a sua oração: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde, amém? Agora vamos para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Como é bom poder ler a palavra da nossa nação, amém, querido? Amém. Saber que nós não somos perseguidos e podemos ter a Bíblia nas nossas mãos para poder entender a palavra de Deus. Você tem que se alegrar com isso, amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Assim a palavra do Senhor, querido. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o quê? Como o perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Vamos repetir o versículo 15, fica comigo. Porque para Deus somos a forma de Cristo, entre que estão sendo salvos e os que estão conhecendo. Amém? O que nós somos para Deus? A forma de Cristo. O bom perfume de Cristo. Amém? Nós somos o bom perfume de Cristo. E aí eu entendo uma coisa: Deus gosta de cheiro, Deus gosta de sentir cheiro. Como é que o cheiro é na nossa vida? Como é que funciona? Quando você sente um cheiro bom de alguém, um bom perfume, é gostoso. A não ser quem tem alergia, tem pânico, mas é delicioso, não é? E quando a gente se perfuma, a gente está bem, a gente está alinhado na nossa história muitas vezes, né? A irmã está toda feliz, ela assiste o perfume, bota feio, alma de flor, aquela pastora assim, né? Toda. Aí entra no elevador, o povo morre, fica enjoado o dia inteiro com a minha irmã. Mas enfim, o que vale a intenção, está feliz. Porque quando a pessoa começa a ter depressão, quando ela começa a entrar numa onda de angústia e temor e uma vida terrível, não consegue sentir alegria, a pessoa para de se cuidar, não é? Uma das principais principais sintomas de depressão é isso: a pessoa já não corta mais a unha, a pessoa não se importa mais com o cabelo, a pessoa já começa até a cheirar mal, porque não encontra mais prazer na vida, não é? A Bíblia fala que o coração alegre é a formoseia o rosto. Então, quando nós estamos com o coração alegre, nós queremos nos arrumar, queremos estar bem, queremos estar preparado para o marido. Tem gente que não gosta mesmo, aleluia, está com medo do mesmo jeito, glória a Deus. Mas tem gente que entra nesse momento difícil, né, irmãos? Então, nós entendemos que algumas coisas manifestam como nós estamos, como nós não estamos. O cheiro é aquilo que determina se você vai comer aquela comida ou não. Eu lembro quando eu chegava da escola, na esquina eu já sentia um cheiro de bucho, que a minha avó fazia. Lembra como eu bucho bem? Mas para minha avó cheirava muito. Você gosta, né? Mas para minha avó é diferente. Era um cheiro da esquina, um cheiro distante, camisa, sabe? Era forte, era forte. Tadinha, né? Agora você tinha aquelas coisas, sabe? Para tirar o cheiro, ela não sabia tirar o cheiro, mas enfim, ela queria que eu comesse, qualquer jeito, eu queria, porque o cheiro era ruim. Sabe quando você abre aquela panela e você fala um arroz está estragado? Dá para perceber que é aquele cheiro? Tem gente que come assim mesmo, né? Pepinado, não é merda, sabe? O feijão, então, na hora você percebe, a carne, na hora você percebe. Então a gente sabe, a gente entende na nossa vida quando algo é bom, a gente vai pelo cheiro, não é? Quando você está orando com o irmão tenta de tudo para não mostrar que tem chulé, que tem tudo, depois ela vê. Quem já casou, quem não precisa levantar, não está. Depois de um tempo, se tirou a tênis, tem uma lei, tirou lá dentro, né? É só de terminar para essa lista, né? Nem tem que levar agora, resolve, nada, uma coisa estranha. Tem uns, né? As axilas também que se manifestam. Né? Não existe nenhum, no momento da paquera não existe. No momento, né, de orar, não vai. Imagina, imagina você chegar hoje no culto, né? E aí você vai orar e levanta a mão e a pessoa sente, né, o que tem aí dentro. É estranho. Eu já tive esse problema, muito sério. É uma coisa que não é forte com a gente, né? Aí eu descobri que você acredita que eu vou passar para você, Deus está me usando. Olha, você quer. Você compra bicarbonato no mercado, aquele pozinho branco, mistura com um pouco de álcool, chacoalha, passou com algodão e moeda, sério, parece que mata todo esses negócios que não querem sair. Aí, quando você muda o volume normal, você vai ter uma vida saudável, meu Deus. Meu Deus, se mudou muitas coisas, né? E aí tem uma outra coisa também, do cheiro, do mau hálito da pessoa. Já percebeu que tem mau hálito que gosta de entregar visão, entregar sono, entregar tudo? É impressionante. Assim, a pessoa tem um negócio na boca e ela quer face to face, né? A pessoa não está de lado assim, a cabeça baixa, ela olha no teu olho e abre a boca e vai, né? E você vai, não é ruim. Às vezes é de Deus a profecia, mas sei lá, vem misturado com a luta, né? Se você comprar aquele vale, você vai se ver, né? Então o cheiro faz parte da nossa vida. Não é verdade? Um cheiro de morte na boca, aleluia. Enfim, mas faz parte da nossa história. A gente sempre está escolhendo algumas coisas. Você não gosta de mudar de lugar, cheiro mal, sem luta, e aí às vezes você vai se acostumando. Enfim, cheiro é assim, acabou e pronto. Eu gostaria de convidar nessa noite uma participação especial nessa pregação. Eu sei que há um irmão aqui nessa igreja que ele é o chefe de cozinha, né? Por favor, pode se colocar aqui no seu futuro. Ele veio direto na França para trabalhar para nós. Faz a cara de francês que tem. Eu pedi para ele, eu só queria tentar o bife, mas como ele é chefe de cozinha, ele fez um negócio aqui chique, rapaz. Olha, nem na minha casa tem umas panelas dessas. Olha, essa panela é espetáculo. Então, explica para nós o que você vai fazer, por gentileza. Primeiro fala o teu nome, as pessoas já não te conhecem. Ah, é difícil me conhecer, né? Primeiramente, eu sou como vocês olham com o Felipe, é isso? Eu surro aqui e sofro, isso tem noção. É racista, eu olho com o Felipe. Aliás, você viu que ele tá uma bola? Tá redondo, meu irmão. Felipe tá redondo. Vamos lá pra ele, Marcelo. Vamos lá. Então, pra vir entender isso aqui, a gente vai fazer um bife de chorizo com a redução de vinho, com açaí e um tomate com cacete. Certo? Só pra vir não ver. Só pra fazer isso. Era só um bife feito. Cada um vai com redução de açaí. Então vamos lá, vamos estar dando, ele pegou a panela, ele vai colocar, vai fazer a arrumação toda, né? Vai, assim, interessante, né? A carne está lá, gente? Tá, eu queria apresentar para o público. Você quer o quê, filha? Extintor? Tá? Quem não jantou, que é a maioria da hora. Quem tá com fome da hora? Nós vamos sortear. Você que me recomendou, eu posso chamar. Que carne que é essa aqui? É um chouriço. Chouriço. Tá. Isso não é carne de buça preta que o pessoal fala de chouriço, é pico de chouriço. Nossa, que legal. Chouriço é qual parte? Tá? É nem do ponto da mulher. Momento, viu? Nem do ponto da mulher. Certo? Glória! Essa é a redução de vinho. Não faço nem ideia com açaí. Né? Então ele botou a redução de vinho com açaí. Né? Uma panela quadradinha, chique. Demais. Certo? Tem ajudante, né?